entendeu, Branco? Pode crer, irmão, tô entendendo o que você tá falando. Então, essa é a cena. De milhão no bagulho, né, velho? A correria aí, os bagulho é louco. Mas agradecido pelo salve, tá ligado? Pode crer. É. Mundo cão contrariado que adoece a todos. Os trutas de hoje nem são os de hoje na palavra e na expressão. Na bola do olho, na cena do louco, te deixam falando. Pipocou no safado, mano, pólvora no céu. A mãe dele tá chorando, melhor ela do que eu da decisão. Pra você ainda contesta sua atitude, vamos ver. Quer é ver quando você jorra sangue? Quem são os aliados de segunda a sábado pra no domingo? Comigo tá mandando um picado do outro lado. Quando vou, cê cai. Se tiver sorte eu não morrer. Vamos ver, quero é ver quem vai trincar com você. Biografia não autorizada, discípulo do morro, a podridão do crime. Hoje em dia dá até nojo. Eu represento os vagabundo que corre pela humildade, não o nóia arrombado que te mata pelo crack. O mano que entra na guerra veste a camisa pra vencer. Na outra era que te abraça e te arrasta pra morrer. E o dinheiro que vem fácil, as putas do seu lado. Uma taça de champanhe, um whisky nobre importado. Hoje é nós, vamos que vamos, vai trutão. Só esperando cê cair pra ver se vira o patrão. Confiar em quem, se ninguém é de ninguém. Jesus Cristo foi traído, vendido foi também. De miliano no bagulho, comecei como avião. Hoje querem meu reinado, a minha biqueira, cuzão. Pensar que tá mamão, que leva na peioiagem. Vai pensando que tá bom, que conhece a malandragem. Se orienta, vagabundo, se não vira rio de sangue. Já falei que o crime é podre, quem morre não tem revanche. Pode crer, Miti, as ruas é foda. Mas aí, agradecido pelo salve, irmão, tô preparado. Vem, vem, vem, cê não me manipula. Quer tomar minha biqueira, seu nóia, filha da puta. Vem, vem, vem, se tem peito de aço a minha biqueira, eu garanto as regras, sou eu quem faço. Vem, vem, vem, cê não me manipula. Quer tomar minha biqueira, seu nóia, filha da puta. Vem, vem, vem, se tem peito de aço a minha biqueira, eu garanto as regras, sou eu quem faço. Aí, Branco, mó cena do louco, o irmão falou que ia querer invadir a biqueira. Aí, não liguei só pra mandar esse salve mesmo, moro? Sobe, sobe o gás, nóia descabelado. Sobe, sobe o gás, São Zé tá enlatado. Eu vejo cê, mó responsa aqui no beco. Ó, Branco, se pá, vai rolar sossego. Eu vejo mano encanado com os olhão de lula. Sua biqueira é sua, mano, então me escuta. Minha matraca engatilhada até umas horas. Nós tá juntão, mano, e não demora. Vejo uma blazer, chupa com os pés de pato. Vomitaram nossa quebra e ladrão tá embaçado. De lata pra lata, de mente pra mente. Vendi os meus parangolê, mas não sou doente. Eu tô aqui, se pá na correria. Já fui avião, mano, periferia. FDE, sigla cabulosa. Assusto gravata, que pá tem muita prosa. Sua caneta e um papel é o melindroso. Mas quando vê o canhão, treme até o pescoço. Porque a cabeça é dominada pela grana. Porque os menores infatores só querem uma fama. Bumba pra você, sociedade. Um bumba pra você, sorriso é trairagem. Vejo os compromissos na favela, veja só. Pior, pior, pra nós que vivem dó maior. O rap foi conquista pra quem não honrou demais. Barroca, maloca, um peito nada mais cê traz. O meu malote deixa aí, jogadão no chão. O meu malote chega aí, cola sangue bom. Fumar um cigarro, queimar um baseado. Tomar um drinkzinho, ver a cara do forcado. Fuzilado na gazeta, sangue bom. Fuzilado nas imagens do telão. O nóia veio aqui pagando de homicídio. Derruba a biqueira, se pá levou uns tiros. Em plena sexta-feira, matraca chorou. Aí Branco demorou, cabelo voou. Pode crer, Miti, agradecido pelo salve. Vem, vem, vem, cê não me manipula. Quer tomar minha biqueira, seu nóia, filha da puta. Vem, vem, vem, se tem peito de aço a minha biqueira, eu garanto as regras, sou eu quem faço. Vem, vem, vem, cê não me manipula. Quer tomar minha biqueira, seu nóia, filha da puta. Vem, vem, vem, se tem peito de aço a minha biqueira, eu garanto as regras.